much fish in that. I mean, I believe you were one of them. Well, that'll be an active fish, I mean. Shenandoah Base, hold on 30,000 to Shenandoah Base. Shenandoah Base, Shenandoah 6251, por gentileza, confirma o POB 14545. 1-1-4-5. Copiando. Oscar Golf Sierra. Aciona identificação, contato radar 60 milhas sudoeste do Zang, Salvador, 1010 no ajuste, informe no ideal para descida, proa de mar e chegada a mar. Mike, XAF, SAMU, SOL. Tá, próximo ponto, pronto, 1251, autorizado, ingresso decolagem de pista 1-0, vento 0,7, 0 graus, 7 nós. Além de cola, suporte. Foi Eco, autorizado o reboque do pátio 3, só me confirme a posição no pátio principal. Autorizado, prosseguir até o 62 e reporta no término, TAM, Mike X-Ray. Descendo 5, descendo 232, controle 1, 20, bom voo. Controle Salvador, bom dia, Xanara 62, 5 horas. Né? Oceaner 6251 no Chame Recife, em 133-25. 133-25, bom dia.